A seleção espanhola juntou há momento o título europeu ao Mundial, depois de bater a Holanda por 1-0 na final na África do Sul. O único gol do encontro foi apontado já no prolongamento por Andrés Iniesta aos 116 minutos, a apenas 4 do final. A seleção espanhola dominou amplamente nos minutos iniciais da primeira parte e esteve muito perto de abrir o marcador na fase do encontro. Aos poucos, a Holanda equilibrou as ações do relvado. A laranja mecânica, por outro lado, continuou com 11 jogadores em campo, mas Van Bommel e De Jong deveriam ter visto cartões vermelhos. No segundo tempo, pela Holanda, Robben em duas situações e David Villa e Sérgio Ramos pela Espanha tiveram grandes oportunidades para inaugurar o marcador. Mas como ninguém conseguiu aproveitar as ocasiões criadas, a partida seguiu mesmo para prolongamento. A Espanha aí venceu, gol de Iniesta aos 16 minutos, isto já depois de Aitinga ter sido expulso. A Holanda ficou a jogar com um a menos e a Espanha aproveitou esse fator para ser campeão pela primeira vez na história. E também pela primeira vez nas últimas décadas, há um novo campeão do mundo de futebol sem ser na condição de anfitrião. Ou seja, além dos habituais Brasil, Itália, Alemanha, Argentina e Uruguai, apenas Inglaterra em 1966 e França em 98 conquistaram o troféu e ambas na condição de organizadores do torneio. Desta vez temos um estreante, a Espanha, e bem longe do seu território, na África do Sul. Quanto aos melhores goleadores, Thomas Müller, David Villa, Wesley Sneijder e Diego Forlán marcaram cada um 5 gols no torneio deste ano. O alemão acabou na frente por ter atuado menos minutos que os companheiros de profissão. A fechar o pódio na África do Sul ficou a Alemanha. Num jogo entre dois antigos campeões do mundo, a equipa europeia bateu ontem o Uruguai por 3-2 no jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares. Thomas Müller inaugurou o marcador aos 19 minutos, mas ainda na primeira parte, aos 28, Edinson Cavani igualou o resultado, que se manteve até o intervalo. Na segunda parte, os sul-americanos conseguiram a reviravolta através do inevitável Diego Forlán, mais um grande gol. Aos 51 minutos, chegou ao seu 5º tento no torneio. Mas os alemães não baixaram os braços. 5 minutos depois, Marcelo Janssen restabeleceu a igualdade. E quando já esperava pelo prolongamento, Sami Khedira fez o 3-2 final aos 82 minutos. A Alemanha terminou assim no 3º lugar, precisamente a mesma posição que conseguiu há 4 anos, no Mundial que organizou quando bateu Portugal na altura. A Alemanha marcou ao todo 16 gols, foi a seleção mais concretizadora na prova. Apesar do triunfo do seu país, Miroslav Klose não terá ficado muito satisfeito. Depois de não ter marcado contra a Espanha na meia-final de quarta-feira, não alinhou no jogo de ontem, estava lesionado nas costas, e assim não ultrapassou o total de 15 gols em Mundiais, recorde que assim continua a pertencer ao brasileiro Ronaldo. O avançado Bayern Munique marcou 4 este ano, ao todo tem 14 tentos apontados. No próximo Campeonato do Mundo, Klose terá 36 anos de idade e por isso o registro máximo deverá continuar na posse de Ronaldo durante mais algum tempo. O Benfica realizou hoje um novo amigável na Suíça, desta vez contra o Sion, e perdeu por 2-1. A figura do jogo, com a negativa, acabou por ser o guarda-redes espanhol contratado ao Atlético de Madrid com culpas dos dois gols sofridos, Roberto. Pablo Aimar marcou o tento da equipa portuguesa. Também hoje jogaram Porto e Sporting. No primeiro encontro da pré-temporada, preparação do estágio em Mariefield, Alemanha, os Dragões empataram uma bola frente ao Preußen Münster, clube da 4ª Divisão Alemã, uma equipa amadora. Os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos 4 minutos, Hulk fez o golo. Jonathan Pourpont foi o responsável pelo empate do Preußen em Münster aos 22. Este jogo contou com bastantes experiências efetuadas por André de Lisboas, que fez 13 substituições na partida. O Sporting empatou também um gol com o Nice, no segundo jogo do estágio que os Leões estão a realizar em França. Com uma grande penalidade para cada lado, Pongol cobrou com eficácia o penalti luso. O treinador Paulo Sérgio apostou inicialmente numa equipa muito jovem, mas foi-lhe acrescentando experiência na segunda parte. Valdés estreou-se, mas teve menos de 10 minutos em campo. E houve novamente bons pormenores do jovem Diogo Salomão. A seleção portuguesa de rugby é novamente campeã europeia de Sevens. Os Lobos venceram hoje o europeu da categoria, realizado em Moscou, na Rússia. Derrotou na França por 12-5 na final da competição. Portugal tinha garantido o acesso à decisão na final da manhã, batendo a Espanha por 17-12 nas meias finais. Antes, no último jogo da fase de grupos, Portugal tinha batido a Polónia por 34-7, resultado que garantiu a presença nos 4 melhores. Mais dois jogos, mais duas vitórias. Foi o percurso da Seleção Nacional de Voleibol na última jornada dupla da Liga Europeia, desta vez frente à Turquia. Na Póvoa de Varzim, ontem Portugal venceu pela margem máxima 3-0, parciais 25-17, 25-23 e 25-9. Hoje, a seleção portuguesa encerrou a fase de grupos com um novo triunfo, 3-1, com os parciais 25-19, 22-25, 25-14 e 38-36. A seleção portuguesa teve uma prestação assim irrepreensível na qualificação para a fase final, venceu o Grupo B com 11 triunfos e apenas uma derrota frente à Grécia. Perdeu apenas 11 sets no total. A Final Four da Liga Europeia de Voleibol decorre no próximo fim de semana em Guadalajara, em Espanha, com as seleções de Portugal, Espanha, que é a anfitriã e vencedora do Grupo A, Roménia, segunda do Grupo A, e da Turquia, segunda do Grupo B. Portugal apurou-se ontem para a terceira eliminatória do Grupo 2 da Zona Europa-África da Taça Davis em ténis. Venceu o encontro de pares frente ao Chipre. Frederico Gil e Leonardo Tavares bateram a dupla cipriota constituída por Raros Kousiodaren e Ian Lefteris Christou em 3 sets, com os parciais de 6-2, 6-1 e 6-3. Garantiram assim uma vantagem de 3-0 e consequente apuramento para a fase seguinte. Na sexta-feira, Rui Machado e Frederico Gil venceram nos respectivos encontros singulares e já hoje o resultado final foi mesmo de 5-0 para os portugueses. O próximo e último adversário neste Grupo 2 é a Bósnia-Herzegovina. Se Portugal vencer, sobe ao Grupo 1 da Zona Europa-África. No Grupo Mundial da Taça Davis, onde se encontram as melhores nações do mundo, destaque para a eliminação da Espanha. A campeã em título perdeu contra a França nos quartos de final e falha assim a aposta de tentar conquistar o terceiro troféu consecutivo. Julián Benetou e Miquel Rodrá bateram Feliciano López e Fernando Verdasco por 6-1, 6-2, 6-7 com 8-6 no tie-break e 7-6, 7-5 no tie-break. Deram assim uma vantagem de 3-0 aos franceses, depois de Guermont Fils e Miquel Laudrat terem ganho os seus encontros individuais. No final, o parcial foi mesmo de 5-0 para a França. Argentina, Sérvia e República Checa estão também nas meias-finais do torneio. A Seleção Nacional de Futebol de Praia estreou-se hoje na fase europeia de qualificação para o Mundial 2011 com uma goleada frente a Israel por 7-3. Em Bibione, Itália, na primeira jornada do Grupo D, Madjer esteve em grande destaque novamente, apontou 4 golos. Bilbo e Belchior, por duas vezes, fecharam a contagem portuguesa. De um lado, israelita, Ilos foi o autor dos 3 golos. No outro jogo do grupo, a Inglaterra bateu a Estónia por 1-0. A seleção comandada por Zé Miguel volta a jogar amanhã, frente precisamente à Estónia, às 5:15 da tarde. Terça-feira joga contra a Inglaterra. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7:30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19 horas. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas. Whisky Guaraná. Vodka, e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Voleibol de praia, as duas duplas portuguesas que participaram no Open Gstaad em Suíça foram eliminadas na primeira ronda. Hugo Gaspar e José Pedrosa perderam frente aos norte-americanos Matthew Furbrin e Nicolas Lucena por 2-0. Miguel Maia e Pedro Rosas não fizeram melhor. Foram eliminados aos pés dos holandeses Emil Borsma e Alexander Brouwer. Ambas as duplas nacionais ficaram em 41º lugar, conquistaram 24 pontos para a classificação do circuito mundial. Caden Evans é o novo líder da Volta à França em bicicleta. Na 8ª etapa realizada hoje, a primeira da alta montanha na região dos Alpes, o vencedor foi o luxemburguês Andy Schleck da Saxo Bank. O australiano e campeão do mundo da BMC, Evans, conquistou a amarela. Lance Armstrong, da Radio Shack, teve um dia mau, caiu por 3 vezes, terminou a mais de 11 minutos do vencedor. O norte-americano comprometeu assim seriamente as hipóteses de vencer o 8º Tour da carreira, ocupa agora o 39º lugar da geral, a 13 minutos e 26 segundos de Evans. O próprio Armstrong já disse que a conquista da prova está fora de hipótese. Ao ataque de Schleck, que protagonizou a fuga do último quilómetro da etapa, só conseguiu responder o espanhol Samuel Sánchez, Deus Catalão Escadi, cruzou a meta com o mesmo tempo. Em terceiro lugar, a 10 segundos, terminou o holandês Robert Reising, da Rabobank. Os portugueses Sérgio Paulinho e Rui Costa terminaram nos lugares 103 e 105, respectivamente. Já na sexta-feira, Rui Costa foi agredido pelo espanhol Carlos Barreto, da Quick-Step, no final da 6ª etapa. Rui Costa começou por ser atingido com uma roda e depois a soco. O português respondeu às agressões de Barreto e os dois tiveram de ser separados pelas pessoas presentes no local. Tudo se deveu, alegadamente, a alguns atritos entre os dois ciclistas ainda no decorrer da etapa. Novamente no voleibol, Liga Mundial, num dos jogos grandes da última jornada, o Brasil acabou com as esperanças da Bulgária de chegar à fase final da prova. Em Varna, na Bulgária, o Brasil precisou de 2 horas e 19 minutos para vencer os donos da casa por 3-2, com os parciais 25-21, 24-26, 29-31, 25-22 e 15-12. A fase final vai ser disputada em Córdoba, na Argentina. Vai contar com 6 seleções: Brasil, Cuba, Itália, Rússia, Sérvia e a anfitriã Argentina. O título vencedor da Liga Mundial, para já na posse do Brasil, vai jogar-se entre os dias 21 e 25 deste mês de julho. No rugby, de 15, arrancou ontem o torneio das Três Nações. A Nova Zelândia venceu o primeiro jogo frente à seleção campeã África do Sul por 32-12. Daniel Carter conseguiu 2 penalidades e 3 conversões, enquanto os seus colegas Conrad Smith, Manono, Kieran Reid e Tony Woodcock conseguiram os ensaios que deram a vitória aos All Blacks. Os Springboks ainda começaram bem, com Morne Stein a converter 1 de 4 penalidades, mas não conseguiram dar a volta ao resultado. A Nova Zelândia é assim a primeira líder do torneio das Três Nações 2010. Domínio avassalador da Citroën na Bulgária. O francês Sébastien Loeb foi o grande vencedor do rally local, a 7ª etapa do Mundial de Rallys, o WRC. O pódio pertenceu por completo à Citroën, o espanhol Dani Sordo e o norueguês Peter Solberg ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Sébastien Ogier conquistou o quarto lugar, mais um para a equipa francesa. Foi a primeira vez que a Citroën conseguiu os quatro primeiros lugares numa etapa da competição e é também a primeira vez que tal acontece desde o início do Mundial de Rallys em 1997. Dani Sordo terminou a 29 segundos e meio do Loeb e Peter Solberg a 36,3 segundos. Na geral, Loeb tem agora 151 pontos, ampliou sua vantagem sobre o segundo classificado francês Ogier com 100 pontos. O finlandês Mikko Hirvonen mantém o terceiro lugar com 86 pontos. A fechar ainda as duas rodas, Mark Webber conquistou hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha Fórmula 1. Em Silverstone, a pole position foi para o outro homem da Red Bull, Sebastian Vettel. Mas o alemão viu a sua corrida estragada logo nas primeiras curvas, quando teve um furo no seu carro e desceu de imediato para o último lugar. Mesmo assim, destaque para a sua recuperação, já que Vettel ainda conseguiu o sétimo posto na meta. No final, Mark Webber terminou com apenas um segundo de vantagem sobre Lewis Hamilton. Nico Rosberg, da Mercedes, foi terceiro. Jason Button foi quarto e, na geral, continua atrás o compatriota e colega de equipa Lewis Hamilton. Hamilton tem 145 pontos, Button 133. Mark Webber saltou para o terceiro posto, tem 128 pontos. Na classificação por equipas, a McLaren-Mercedes tem 278 pontos, continua a liderar. A Red Bull é segunda, tem 249 pontos. Fórmula 1 a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira, às 8h15 da noite. Até lá!